aceitou a mim mesmo pelos braços dela própria. Então você entendeu o que eu quero dizer? Nossa. Eu fiz uma troca. Toda troca tem que trazer benefícios. O que eu ganhei com isso? Pois é. A vila foi alimentada. O senhor salvou eles por um... Eu ganhei aparência, sorriso e elogio. Oh! Porque a minha aparência mudou perante eles. Muitos sorriram pelo peixe que eu levei. E eu sou muito elogiado por isso. Até hoje. Até hoje, quando deixo contar a história. Porque quando... Né, Célia Bonita? Oi. Todas as vezes que eu tento contar a história, ninguém me deixa. Por quê? Eu sou um bêbado. Ah. É, não. Até hoje. Mano, a maioria dos médicos que trabalham com o seu Martinho, mano, ele tem esse problema. O que você falou? Mano? Problema? Por que o senhor chama de problema? Falta de reconhecimento. Ah. Falta de elogio. Entendi. Pensei que era o Mariasa. É o quê, mano? Pensei que era o Balanceado. Você tá incorporando? Não. Mano, você percebeu que eu não tô mais balançando? Pois é, uai. A água que tava fora botou pra dentro? De certa forma pode até ser, mano, mas eu não, como marinheiro, como pescador, eu não preciso ficar cambaleando. Eu tenho meu ponto de equilíbrio. Mas quando eu venho, eu preciso demonstrar quem eu sou. Entendi. Então meu ponto de equilíbrio, meu ponto de força está concentrado principalmente em mamãe Iemanjá. Eu sou filho dela. Eu sou filho de Iabá, Iabá é minha mãe. Tem um antes de assim, não tem? Não? Mano, qual é o seu nome, mano? Jefferson. Mano, faz um pedido pra mim. Um pedido? Pra mim. Pedido. Assim, alto, né? Você manda, mano. Vou pedir ao senhor que auxilie nessa caminhada do diálogo com os espíritos, para que chegue até o final cumprindo o propósito que me foi confiado. Três palavrinhas, né? Aparência, sorriso e elogio. Ah. Essa é a minha trindade. E eu passo ela para você. Nossa. Haverão outras. Outras trindades. Mas cada um no seu tempo. Mas isso você leva pra vida. Qual é o seu nome? Você falou? Jefferson. Cabelo. Você percebeu que chamo todo mundo de mano? É. Não tem asco que nem eu percebo. Que são todos meus irmãos. Isso. Ninguém é melhor que ninguém. Porque eu estou aqui, eu vou trabalhar com... Jefferson, você falou? Jefferson. Eu estou aqui para trabalhar com o Zé, porque ele precisa prosperidade na vida dele. Meu nome é Martim Pescador, que veio lá do mar. A mãe Iemanjá é quem vai me ajudar. Você já está caindo de um lado para o outro. Parece que está mais vivo do que sei lá o quê. Todas as ondas do mar que vem invadir. Na casa do Jefferson, tudo vai ser lindo. Eu não estou rimando, mas eu não estou nem aí. Porque a importância que eu tenho é de lhe servir. Eu já falei da minha... Eita, bubei a cachaça. Mano, sabe o que eu canto assim, besta? Ah. Porque isso não canto besta. Isso é a forma que eu tinha, mano. Quando eu estava pescando em alto mar, eu pedi ajuda para minha mãe. Então, nesse exato momento, eu estou pedindo à minha mãe para que ela se traga muito essa vez ali, sem empurrar ele. Que sua vida seja próspera em todos os sentidos possíveis e mais e mais. Tá dormindo, seja. Acorda pra vida, seja. Rei de remela nos olhos, seja. Sabe qual é a coisa mais importante da sua vida, meu? O quê? O Senhor mesmo. Por quê? Se você não tiver você mesmo, quem você vai ter? Foi bonito pra falar, hein? Foi muito bonito. Foi eu que é impressionado, né? Explica o que é essa macumba da terra que até agora eu não entendi, mano. Essa aqui é uma, a gente chama de filmadora. Ela tá em cima de um tripé e ela... a função dela é registrar esse presente para que no futuro as pessoas possam assistir. Vai ter pessoas vendo também, mano? Sim. Eu ouvindo a história do senhor. Agora vai para muita gente. Então não esquece de contar aquela história de amor que o senhor ia contar. Ou já contou, pô. Onde eu tava? Ô, Sereia, o que foi? Você contou? Já foi contado, Sereia? Foi contar uma história? É? Já. Foi? De quem que é o amor, então? Ah, o seu amor não foi quem falou. Não falei, mano? Eu falei dois? Falou. Ah, é verdade, você falou assim. Ah, vocês não ligam, não, que eu já tô bêbado. A cachaça mesmo. A cachaça, ô cachaça. Ô cachaça. Tem outra soma também, né? Não me aborreça. Se não, você sobe a cabeça. Cachaça tem que ser dividida, sabia disso? Por que cachaça tem que ser dividida? Pra não ter cúmplice. Entendeu? Ele tava bem, mas eu também tava, então você fica perto. Meu amor é incondicional aí, Manjá. A ela eu entreguei toda a minha vida, a ela eu entreguei meu espírito, minha alma, para que de alguma forma seja útil na vida de todo ser humano. Eu não vou tratar a sociedade, eu já falei que não vou tratar como sociedade. Eu já vou tratar como... Como que vila. Como uma vila. Porque uma vila vive sem comunidade. Então que a mãe Iemanjá, ela possa de alguma forma usar a mim perante os médiuns que eu trabalho para trazer uma palavra amiga, ou três, aparência, sorriso, elogio, seja onde quer que seja. Eu já falei que eu vim de uma igreja? Já. Eu vim de uma igreja hoje, mano. Sim. Mas não é só a primeira vez que eu entro numa igreja, mano. Pessoas pedem ajuda. É o espírito de luz que está mais perto quem vai ajudar. E para eles vão chamar de Espírito Santo. Não, o agradecimento vai chegar em mim de qualquer forma. Porque tem Exu. Sabia que tem Exu dentro de igreja, mano? Ah, sério? Tem guardião dentro da igreja, sabia disso? Eles vão falar de coisas diferentes. Mas que tem o Exu lá, tem, mano. Mano, eu não sei se eu posso falar disso. Fala, seu Martinho. Vai, por favor. Eu vou perguntar essa coisa. Passa, né? Mas eu não revelo tudo. Só que me deu. Não vou falar nome de ninguém. Tá tranquilo. Mas sei lá, se eu estiver falando assim, me avisa. Tá bom. Agora, você ouviu o que ele falou? Não. Não ouviu? Não, senhor. É rápido, é depois de um grau. Quando eu passei por lá. Eu vi uma legião de espíritos. Aí fala legião, outra pensa, legião do mal. É. Aqui. Legião do mal. Ah, é assim, tá vendo? É. Estavam. Mais ou menos, só pra você ter uma noção, vai uns 50 espíritos. O que você achou que fosse falar? Sei lá, vai uns 50. Vai 50 anos pra acabar com a história. Aí eu consigo. Mano, tava num grau, eu vi. 50. Isso foi quando o seu tato que eu passei por lá pra ele me apresentar. Eu fui até o Vale dos Aleijados, não vi como que é essa coisa lá. Eu vi o Vale dos Suicidas, eu passei lá. Tive que passar por lá. Mas não é disso que eu vou falar. Tinha 50 espíritos, você falou? Ah, você estava lá também? Não, você falou. Eu tinha um deles, mano, que a tudo governava. Tinha um deles que a palavra dele era lei perante aqueles 50, mais ou menos 50. Uhum. Eu não fiquei contando um por um. Entendi. Mas, você é do mal, você é do mal. Não sei mais. Mas só para você entender o tanto que, de espírito que tinha. E tinha um deles que governava tudo. Uhum. Mano, lá não tem essa de não falo com você. Lá, mano, todos conversam. Sabia disso? O do mal conversa com o do bem? Conversa. Você tem que ter só respeito. Um deles, o maior, eles estavam todos se juntando, porque a eles foi dada uma permissão de reencarnar, a todos eles em conjunto. Porém, cada um deles ia estar em lugar diferente no mundo, mas um governava. A missão desse era ser um pastor de igreja e resgatar os rebanhos que estariam espalhados no mundo. Nossa. A visão que esse pastor tinha de que Umbral era o inferno. Por isso hoje eles falam que é tudo demônio. É coisa do Satanás. É demônio! Você tá rindo ou tá chorando? Não. Mas é verdade, mano. As missões de alguns espíritos é continuar o seu trabalho. Então a missão daquele espírito era vir em uma igreja e continuar o trabalho que é permitido por Deus. Religião nunca vai acabar, mano. O senhor já falou que religião é desculpa? Sim, senhor. Do que é desculpa, né? Mas pra quê? Acho que é pra colocar a falha dos seus atos em algo. Também. Pra ter uma desculpa de uma doutrina a ser seguida. Uhum. Também. Aquele espírito é evoluído que veio como pastor. Qual a diferença entre o pai de santo e aquele pastor? Fala a diferença. Só o culto, só, né? Ele hoje, ele está com o dia. Ele está no meio de nós. E ele está levando a palavra que foi determinada pela lei correta. Só que ele tem uma visão diferente, porque ele só teve a possibilidade de conhecer um umbral. Então, qual é a visão que ele tem? Já parou para pensar? O senhor já foi no umbral, no desdobramento? Eu já fui, seu Martinho. Não lembro. Eu vou perguntar. Eu também estou perguntando, porque eu não lembro. Estamos dois bêbados. É muita ayahuasca. Não. Eu tomei uma vez faz tempo. Mano, não posso brincar com a religião dos outros. Assim, claro que sim. Da mesma forma que os outros não podem brincar com nós sem o conhecimento. É, não sabe o que está por trás ali, né? Não. Eu não vou condenar ninguém pela religião que ele dá, mano. Porque eu não tinha religião. Eu tinha só a rainha do mar. Então não posso condenar ninguém. Meus atos poderiam estar errados, sim. Mas quem sou eu? Ou quem é a sociedade para me ajudar? No caso, a vila, né? Mano, a missão desse pastor é uma missão parecida com desse menino aqui. Ajudar o próximo, resgatar espíritos que precisam ser resgatados, ensinar, trazer a palavra do mestre lá de cima. Ele só não mexe com o povo de baixo. Porque a visão que ele tem, ele teve a visão. Ele sentiu na carne. Então, para ele, aquilo é o inferno. Por isso, mano, a gente não pode julgar os atos de pastor. Eu estou dizendo o pastor que trabalha perante a lei. Porque a visão do pastor é do umbral. Mano, umbral, se você não conhece nada, você vai relatar que é o inferno. Tem fogo e ranger de dentes lá. Tem espíritos sofredores. Mas as religiões, eles só têm essa visão. Porque eles não têm culpa, mano. Aí você tem a deturpação quando quem não conhece uma religião e entra nessa religião e aprende a religião e conhece a religião de verdade como ela é. Assim como eu digo na Umbanda, assim como eu digo no Candomblé. Assim como eu digo quando junta e trança tudo. Ô, já vou. É, Chu que tá me chamando? Nós não escutamos nada. É uma voz gosta de Chu, não é? Olha lá. Percebeu que eu bebo água, mano? Que é o quê? Que eu bebo água. A água que passarinho não bebe? Quem disse que isso é água? É. Ficou preocupado agora. Não, não. A gente confia no senhor. Você consegue manipular tudo o que você quiser, mano. Não. Eu ouvi uma frase do seu Tata hoje que foi: você quer um milagre? Seja um milagre. Você quer as coisas na sua vida? Faça acontecer. Você quer um emprego? Vá atrás. Quer ser bem sucedido na vida? Faça por onde. Quer aprender? Estude. Quer fazer merda? Você não precisa fazer nada. Mano, eu sei que eu falo muita besteira às vezes, mano. Toda besteira tem um fundo de verdade. Toda besteira, mano, é mais saudável do que eu te desejar o mal. Pois existem as besteiras que são escondidas. Existem besteiras. Eu já vou. Existem besteiras. Você nem se arrepende do que você fez. Existem aquelas que você se arrepende de ter começado a fazer. Só que muitas vezes é tarde demais. Eu não me arrependo de nada que eu já tenha feito ou dito hoje. Porque isso vai servir para uma pessoa. Você pode ter certeza. Você pode nem passar essa minha prosa adiante. Garanto que para uma pessoa serviu, mano. E é bom que o pessoal em casa ouve, os espíritos que acompanham eles assistem também, né? E ouve a palavra do Martim. Mano, beba. É o quê? Beba. Me fala que gosto tem de verdade. Vou mostrar aqui para as pessoas, ó. O senhor Martim me ofereceu. Era para supostamente ter água aqui dentro. Mas ele fez aqui alguma coisa, né? O senhor sabe que a gente fez um curso de fitoterapia etérica? O nome é bonito, com o pai Antônio. Ele disse assim, você pensa em alecrim, bota alecrim aqui na água, a água pega aqui a alimentação e tem o mesmo propósito. Água fluidificada. Olha só. Eu vou beber. É para eu beber um pouquinho ou bastante? Bebe um pouquinho para ser experimentado, para o senhor sentir o aroma de fato que é. Vou fazer isso agora. Depois? Decide. Livre-arbítrio? Olha a ideia. É. Tá com gosto de água. Por que será? Vai soprar lá, ó. Beba agora. É, parece água de chuva. Não que eu já tenha bebido água de chuva, né? Eu já. Ah, eu acho que já também. Tá. Porque como que eu vou falar que parece água de chuva se eu não sei como é que é? Mano, você não precisa ficar mentindo, viu? É, então... Não, pronto, eu já provei duas vezes. Uma vez pareceu água normal, agora pareceu água de chuva. Às vezes é coisa da minha mente. Também. Né? Sua mente faz aquilo que você quer que seja feito. É, até. Vou mostrar aqui para as pessoas. Ó, bebi só um pouquinho. Se o seu Martim disser que eu bebi bastante, ó, tá aqui a prova, hein? Muito obrigado, seu Martim. Foi bastante ou foi pouco? Depende. A dúvida. O copo tá meio cheio ou tá meio vazio? É, ela. Então, é... Está suficiente. Sim. Como tudo na vida tem que ter uma suficiência. Uhum. O exagero confunde o ser humano. O exagero confunde o ser humano. Excesso de confiança, excesso de maldade, porque não existe pessoa 100% bom. Nem 100%. Se você fosse 100% bom, o senhor não estaria fazendo, não tinha que fazer nada aqui na Terra. É, ué, claro que sim. Você estaria perfeito. É. E se fosse 100% mal? Mesma coisa. É. Porque não existe uma pessoa 100% mal. Uhum. Sabia disso? É, sim, senhor. 100% existe, então, ou não existe? Ah, não existe. A não ser teorias. Ah. A teoria do 100 ou a teoria dos 50. Você nunca ouviu falar, a pessoa é 75% boa. É. Ou o copo está meio cheio ou está meio vazio. Ou o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aí... Que veio primeiro, o mar ou o peixe? E veio primeiro, homem de cima ou homem de baixo? Sem respostas. Perguntas sem respostas se fazem em busca do conhecimento. Porque é algo que você não tem. Ou você adquire o conhecimento, ou você acredita no que falarem. Olha, claro que sim. Por falar em acreditar no que falarem... É uma onça, é? É uma onça. Onça, meu... Olha, parou. É que me fez lembrar de um Zé Chu, que em umas casas... Eu vou falar um pouco disso. De achar que o que é um Exu cobra ou o que é um Exu gato, que ele tem que fazer o trejeito do animal. Você já viu isso? O seu Pantera Negra, ele dá um... Mas não quer dizer que ele tem que ficar agindo inteiro dessa forma. Isso. Como é que se, por exemplo, você tem um Exu cobra? Exu morcego. Aí incorpora e sai voando. Não! E fica de ponta cabeça. Isso. Você imagina, você vai... Eu digo na hora de uma consulta. Ah, sim, senhor. Quando fazem a incorporação, normalmente o Exu ele se mostra como que é uma forma dele. O que é algo normal. Aí você vai prosear com uma entidade dessa, por exemplo, o Exu cobra, ele cai na sua frente e se arrasteja. Como é que você vai conversar com a entidade? O Exu sapo. O Exu sapo sai pulando. O Exu gato passa um raça e sai correndo atrás. Eu não estou banalizando o Exu, estou banalizando a mente do ser humano que condiciona nessa banalização. Olha essa palavra difícil. Olha. O senhor fez escola aí, né? No astral? Sim, senhor. É sério. E o senhor ia contar um pouco da hora que foi a transição sua. Como é que foi? Quando eu entreguei meu corpo, minha alma, Pai Iemanjá, que o desdobramento que eu fiz direto, não foi eu que fiz, eu não sei como que eu fui para lá. É como se tivesse arrancado de mim e eu presenciasse todos os fatos e fatores que me jogaram naquela condição. Após eu estar na vila, vendo meu barco retornar, é só um passarinho. Opa. É. Uma ave. Eu já não sei mais gente, se eu estou no meio da mata, se eu estou dentro. Eu não consigo dizer. Ô, minha sereia, o que você está dando aqui para mim, minha sereia? Oi? O que é isso que você está me dando? É água. Tem certeza? Ele falou que é água de chuva que você está me dando. É. Eu peguei do filtro. Da onde? Do filtro. O que é isso, um filtro? Perfeito. Onde sai água? Da onde? Mas é também do filtro. Não. O senhor estava no seu lugar. Eu não senti, eu vi. Eu não sei como eu consigo te explicar, mas de alguma forma. Mesmo as pessoas não falando nada, eu ouvi o que eles falavam. Sabe o que é isso, mano? É, sim, o senhor lia os pensamentos deles. Mano, até eu entender que era isso. Mano, eu aceitei a minha passagem. Aceitou? Naquele momento. Mas eu tive 5 minutos para tentar entender o que de fato. Porque eu lembrava que eu estava no bar. Eu via umas pessoas felizes, de verdade. Feliz por ter alimento. Assim como eu vi pessoas felizes pela minha passagem. Tem uma passagem que o senhor vai passar. De novo. De novo? Porque você vai morrer. Ah, tá. Eu não vou falar pra você se você vai aceitar a sua morte. Porque isso não é comigo. Isso é teu. É. Chama-se individual. Sim. Mas eu garanto que se você tiver um amor verdadeiro, sem ser carnal, sua aceitação vai ser bem melhor. Sabe por quê? Por quê? O amor, quando é incondicional e verdadeiramente por alguma coisa, nunca morre. Nunca morre. Deixa a gente lúcido. É como beber um água de chuva. Chuva. Sabe por quê? Por quê? Tem um gosto estranho, mas você não consegue ficar sem ela. É. O amor te machuca, mas você não consegue viver sem ela. Esse é o amor verdadeiro. Se você consegue viver sem, não é amor verdadeiro. É um amor momentâneo. É o que te faz e é o que te traz um prazer momentâneo. A sua fé é um amor incondicional. Mas você tem que canalizar essa fé para alguma coisa, tá vendo? Não, por quê? É a água da chuva que tá. Povo da macumba da terra. Como é que é o nome dele? Jefferson. O Jefferson tá caindo de peso. Eu? Não sei o que bebe, eu que cai. Mas você tá cantando pior que eu, mano. E aí, vamos ver. O senhor teve ali uma... Como é que o senhor conseguiu ter esse amor assim e ver a vila como uma família, mesmo quando estavam fazendo mal? Amor não tem receita. Olha lá. Tem fórmula, né? Ou você sente ou você não sente. Porque o senhor sentiu... O senhor já quebrou o braço? A vila inteira. O senhor já quebrou um braço? Acho que não, nunca quebrei nada. Então como é que você pode me explicar como que é uma dor de quebrar um braço se o senhor nunca quebrou? Ai, é. Consegue entender? O senhor já sabia, né, que eu nunca tinha quebrado o braço? Realmente. Mano, não tem como explicar. Tem coisas que você não precisa falar. Você sabe que a entidade sabe muita coisa da sua vida? Vamos ver, por quê? Fatores. O senhor está no meio de... Está no meio de nós. O senhor está circulado de entidades. Uh-huh. O senhor é regido por orixás. Sim. O senhor é regido pelo Pai Maior. E existem entidades que um... passa a informação para o outro, como se fosse uma consulta. Uhum. Pois de uma consulta, o senhor espera sempre ouvir alguma coisa que te traga certa paz, que te traga certa razão para continuar o seu trabalho, a sua vida. Sim. O senhor nunca vai esperar... Mas já começa a lembrar do meu tempo. Ah, sério? Porque não é só porque era pescador que chovia, né? O tempo da minha passagem foi mais chuva do que qualquer outra coisa. Ah, entendi. Hoje chove chuva, bem miudinha, chove chuva, bem miudinha na aba do meu chapéu. Isso me marca. Entendi. O senhor nunca vai esperar de umas prosas que o senhor faz, de falar, para com tudo, o trabalho que você está fazendo está em vão. Isso não é esperado pelo senhor. Uhum. Isso é o que é esperado pelo senhor, palavras boas, aparência, sorriso e elogio, para que te dê forças para continuar o seu trabalho desenvolvido. Está dormindo? Não. Sabe qual é o seu maior erro? Fácil. Acreditar nas pessoas. Pessoas que te hoje te abraçam, te uma faca atrás. Eita. Isso o senhor fala geral ou eu? Sua vida. Eita. Sua vida. Você quer exemplos mais profundos? tira ali que o moço trabalha aqui em Bandeira, né? Qual moço? Eu? Ah, não. Ele não é aqui em Bandeira? Bom, não sei, né? O senhor sabia que houve uma briga de Exu na sua cabeça, de dois tiriri? Ah, sério? Não, senhor. Tudo começou quando o senhor era criança. Vamos lá. Agora, vamos lá. Posso dizer que o senhor fez uma grande mudança nos seus atos, no seu modo de agir e pensar quando criança. Uhum. Eu não vou falar que o senhor estava presunto, que essa não é a palavra mais adequada para ser usada. Eu disse algo pessoal dele. Aquele momento conturbado que o senhor estava, quando criança, onde teve uma misturada de perdas, onde teve uma misturada de sentimentos, ali desencadeou, ali teve um, desencadeou duas entidades fortes. Não está muito bonito, entendeu? Essa seria a mais bonita que veio me servir. Desencadeou dois, não sei se eu falo, duas qualidades do tiriri. Mas dali o senhor tinha condição de uma incorporação. Ah, eu sempre desmaiava. É isso que eu tô falando. Uhum. Louco o senhor nunca foi. Isso. Doença maior, por isso o senhor nunca teve. É. Ali teve um princípio do senhor fugir da sua missão na Terra. Aham. Uma forma que teve de mostrar para você o caminho a ser seguido, desencadeou lá atrás. O senhor, falo para o senhor, mano, você não tem ideia da sua mediunidade. Eu não preciso falar coisa para te engrandecer. Não, claro que não. Eu não preciso falar coisa para engrandecer a casa de mim. Isso não cabe a mim. Sim. Eu digo como pessoa, não estou dizendo como a profissão que o senhor exerce. Claro. Mano, se o senhor não estivesse fazendo o trabalho que o senhor está executando, o senhor poderia muito bem fazer psicografia. O que é uma psicografia? Psicografia é onde... É como se fosse um ditado. Isso. Que o espírito dá e o senhor escreve. Isso. O senhor está fazendo ao inverso. Ah. Ao invés das pessoas, dos espíritos escreverem, o senhor está deixando os espíritos falarem. Oh. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Isso que você está fazendo, de alguma forma, é uma exerção de mediunidade. Você sabia disso? Sim. Intuição, né? Porque acaba sendo intuitiva e auditiva. Aham, sim, verdade. Porque o senhor tem as confirmações, igual o senhor teve hoje as confirmações aqui. É, como eu digo, eu não estou aqui para engrandecer o senhor. Não, claro mulher, que não. Porque então, essa não é minha função. Claro, então foram esses dois tiriri, que foi aquele evento que a pessoa disse, você passou na sua infância um evento traumático. É. Mas eu falo, mas eu não lembro de nada. E agora o senhor falando da mesma situação. Alguém não tinha falado? Já falaram que tinha um evento traumático na minha infância, mas eu não lembro disso. Não. Eu rogo a Iemanjá para que Iemanjá abençoe sua vida, seu caminho. Claro que sim. Que o seu peixe não falte, seu sustento permaneça. Não vou te desejar dinheiro, porque o dinheiro o senhor tem que conquistar. E o senhor não tem que pedir para mim. Sim. Tem um ditado muito bonito que diz: em vez de pescar para mim, me ensina a pescar. Sim, claro. Conhecimento, discernimento, o senhor já tem. Então peça sempre que seu caminho seja iluminado, que as pessoas certas e as erradas entrem no seu caminho. As pessoas erradas para o senhor aprender o que não deve seguir. E as pessoas certas para te indicar o caminho a ser seguido. Todas essas pessoas Todas essas pessoas que o senhor está tendo contato, por se assim dizer, o senhor está resgatando coisas que o senhor aprontou em outras vidas com essas pessoas. E as entidades estão sendo um mero mensageiro ou um mero... Como é que é? Um mero... Da espiritualidade, um mero não sei o que da espiritualidade. Mera matéria, uma coisa da espiritualidade. Não, o senhor tem coisa a resgatar com esse menino, que de alguma forma o senhor já está fazendo isso. Assim como outras pessoas que já passaram. Para ficar uma coisa, quando você morre, o senhor gostaria de saber? Quando você morre, a dor maior está aqui nos olhos. Sabia disso? Não, senhor. E eu digo que a dor dos seus olhos é apenas o começo. Você tem que enxergar os seus olhos com os olhos da espiritualidade. Porque o seu olho de carne não existe mais. Então a dor dos olhos é apenas o começo. O senhor ainda vai sofrer muito. O ser humano, não estou falando disso. Ah, graças a Deus. Dá pra pensar que o Martim vem e só quer desgraça pra minha vida. Só dá-lhe no lombo. O ser humano, ele só aprende quando ele enxerga com o terceiro olho. Conhece o terceiro olho? O olho da espiritualidade. Sim. Não é o olho. Né? Uns usam pra outro fundamento. É. Da testa aqui, né? Existe uma coisa chamada olho que tudo vê. O grande arquiteto do universo. Conhece o grande arquiteto do universo? Conhece, só que o senhor chama de outro nome. Ah. Conhece Deus? Sim. Conhece Jeová? Sim. Conhece Alá? Não é assim, Alá, não. Ah. O senhor conheceu Maomé? É, conhece o nome. Conhece o nome, isso. Você sabe a função e a... Quem que é, por assim dizer, a função dele. Você fala que é tudo a mesma coisa. Você precisa de um nome. Eu não preciso de um nome. Amor, você sente, porque não tem receita. Se o amor tivesse receita, todos viveriam amorosos. Se todos vivessem amorosos, isso quer dizer que ninguém precisaria estar aqui. Você acha que só de amor vive o homem? Vive. E água, né? Se só de amor, basicamente, vivesse um homem, você nunca teria inimigos. Se você não tem inimigo, você não tem o que resgatar. Você não tem o karma. Conhece o karma e o dharma? Que não são irmãos. Né? Eu perguntei uma vez, o karma e o dharma são irmãos. O que é um karma? O que é o dharma? Um não vive sem o outro. assim como positivo e negativo, assim como Oxalá e Yeshua. Cada um na sua energia. Energia. E quando o senhor diz cada um na sua energia, tenho certeza que acabou sobrando muita dúvida nas pessoas, que ninguém nunca ouviu falar isso. Como que pode dois tiriri entrar num embate desse? O que que leva a isso? Sabe as qualidades de um Exu? Uhum. Ou, por assim dizer, o pai e uma mãe. Cada um tem um ensinamento diferente a ser trago. Exemplo. Moço, quem é seu diferente? Ogum e Iemanjá. Ogum e Iemanjá. Então, por assim dizer, enquanto se tem Iemanjá, que é a mãezona, se tem um Ogum, que é guerreiro. Então, na cabeça do médium, ou ele vai guerrear, ou ele vai apaziguar. Então, dois Exus, dois qualidades de tiriri. Um queria ir para um lado, que ia trazer benefícios, e outro queria te levar para um outro lado, que também iria trazer benefícios. Não são esses, mas para se ter uma ideia, um Exu Tiriri Lonan e um das rei das sete encruzilhadas, onde cada um ia caminhar por um lado diferente, mas foi já sabido que um Tiriri iria governar. Por isso a cabeça dos médiuns fica, quem que é o meu Exu? Quem que é o meu Exu? Uhum. É o Tiriri, mas que Exu que é? Mas para que você quer saber agora? Uhum. Não basta saber que é um tiriri? Sim. São duas energias de Exu Tiriri que iria trazer benefícios e um deles governa. E aí você fala, mas e o outro? Deixou passar batido? É. De forma alguma, porque na próxima o outro governa. Na próxima lua? Próxima vida? Vida. Próxima continuidade. Você acha que a missão deles é só enquanto você está em vida? Será que lá você não tem que dar uma continuidade nos seus trabalhos? Sim, sim. Será que você não poderia ter um merecimento de trabalhar em uma falange do Tiriri? Será que você não teria uma oportunidade de trabalhar para que seja um aprendiz dele, para futuramente, em uma próxima missão, o senhor vir fazer as coisas para ele? Nossa. A vida é apenas um começo. A morte é uma passagem. E nessa passagem tem uma soleira. Assim como a soleira da sua casa. Sabe o que é uma soleira? Quando você vai entrar dentro de uma casa, normalmente nós chamamos para dividir o que, que nós temos. Uma soleira. Sabe o que é uma soleira agora? Muito bem. Estamos do lado de dentro e do lado de fora, não estamos? Sim. No meio tem a soleira. No meio tem um umbral. De um lado eu tenho um mundo e do outro lado você tem um outro mundo. Para atravessar o mundo você precisa passar pela soleira. Na soleira o senhor vai limpar os seus pés. No mundo espiritual, na soleira, que eu chamo de umbral para o senhor se entender melhor, uhum. O senhor precisa se deturpar. O senhor precisa se limpar para passar por um outro estágio. Para chegar numa cidade, para chegar numa colônia. Existem uns que fazem o direto. São poucos. O que o senhor me responde, ou como o senhor me explicaria, as crianças falecidas, por exemplo, com 3 meses, o que elas têm para descarregar na terra? Já parou para pensar nisso? É, realmente. Porque você fala assim, eu tenho muito que pagar na terra. Eu tenho muito que ser resgatado com as pessoas. E as crianças que morrem cedo. É. Então por que que morreu cedo? Responda. O senhor disse que é uma forma de descarrego de alguma coisa. Muitas vezes a criança não tem a culpa. Uhum. Na maioria. Certo? Pergunto. Será que quem tem que descarregar, por exemplo, um planeta espiritual? É umas imagens que ela tivesse um filho, que já aconteceu, que já perdeu. Então, sereia, às vezes a criança não teve culpa. Porque você que tinha que descarregar alguma coisa com ela, por um determinado momento. Entende? Isso foi o que aconteceu com você, por isso que eu puxei isso à tona. Nunca se culpe por nada que ocorreu da forma que ocorreu. Viu, sereia? Porque esteve que ocorreu, ocorreu. E a culpa, minha sereia, não foi sua, a culpa não foi da criança. Porque na terra não existe culpa. Muito menos desculpa tem que ser aceita. E sim algo que você precisou passar um tempo com aquela que você chamou de anjo. Que culpa não se teve nada. Certo, sereia? Então, são os mistérios da vida, são mas os mistérios da Deus vida. Sabe o que faz. A gente tem que sempre. Ter isso no coração. Sempre. Entendi. E assim, até essa disputa entre duas entidades... Sim. Porque nenhuma delas vinha paz ia atrapalhar ou te incomodar. Ah lá. Eu não ouvi muito falar de briga de orixá que eles falam. Aham. Uma briga inútil. Quem vai sofrer é o médium. Tá certo. Isso já é determinado quando você vem em terra quem são os orixás que vão governar. Então não tenho que ser obrigado, já foi discutido. Oh. Concorda? Tá certo. Eu falo besteira demais, não falo, mano. Claro que não, tá tudo ótimo. Eu gostei muito de conhecer o senhor. Estamos chegando agora nos 10 minutos finais do nosso segundo encontro. Graças a Deus. Então agradeço tudo que o senhor teve autorização de não só ensinar a gente, mas revelar a mim pessoalmente, que acabou ficando aqui registrado também, e o senhor deve ter um motivo que está fazendo assim. Talvez esse motivo o senhor não entendeu ainda, mas... Isso. Mas o senhor tem um prazo para que seja entendido. Claro. E é o que eu vou conversar depois com o senhor, mano, sem a minha matéria. Ah, sério? Como é que vai ser isso? Eu nem vou dizer como e quando, porque eu quero pegar o senhor de sopetão. Valeu. Porque o senhor vai entender que sou eu. Entendi. Isso quer dizer que é uma revelação que eu estou tendo a graça de ter, que muito provavelmente vou trabalhar convosco. Eu nem falei nada. Você ouviu falar alguma coisa? Bem, eu entendi direito? Perfeitamente, mano. Ah, sério? Uau! Mano, isso é uma coisa que você já sabia, né? É, mas peraí, a minha matéria não sabia. Que... O senhor acredita que tudo está escrito, mano? Sim. Está escrito, mano. Puxa vida. O senhor vai entender muita coisa dessa água de hoje. Ai, ai, ai. Mano, como eu vou falar? Eu não tô aqui para engrandecer o senhor. Não, não. Porque nós não precisamos disso. Sim. Seu Martim Pescador. Uau! Eu posso ter, assim, um momento de felicidade também, né? Temos que ter. Você acha que eu não vivia feliz da minha vida? E a aparência é ideologia. Sempre. Só. Leva isso pra vida. Vai ver que muita coisa pode mudar pra melhor pra você. Eu agradeço ao senhor, as forças que o regem, as forças que me regem, pela oportunidade desse presente, dessa revelação, quando eu menos esperava, é verdade, e bem no momento de um trabalho desse que a gente, graças a Deus, fez o esforço de permanecer. Tudo já está escrito. Graças a Deus. Ei, seu Martim Pescador. Já temos muito que ser prosseado. É. Basta me ouvir. É simples assim. Certo. Muito obrigado. Passa uma mensagem final, seu Martim. Tinha magia na água, agora que eu entendi. Mistério, né? Olha, como uma mensagem... Final. É simples, mano. Três palavras. Ah! Se todos tiverem isso como propósito de vida, aparência, sorriso, elogio. Tudo se resume em uma trindade, que tem que haver um fundamento e não só fazer por fazer. Siga, principalmente, o seu eu interior. O seu ego interior nunca vai errar. Porque se errar, você consegue corrigir. Siga seu eu interior, porque nunca vai errar. E aí, se errar, você consegue corrigir. Porque tinha ali um aprendizado. Quer dizer que você reconheceu onde estava o erro. A verdade tem que prevalecer sempre. Qual verdade? A sua verdade. Porque se a verdade é sua, você tem que ter convicção disso. As suas convicções se fazem remar até contra a maré. Em busca de algo, conhecimento, em busca de algo melhor, um futuro melhor. Hoje eu estou aqui em uma vila, mas eu sei que o meu peixe ele está em alto mar. Eu tenho que fazer meus planos do que eu vou precisar para chegar até em alto mar. Para quando chegar lá, fazer meu trabalho. Joga isso para a vida. Estou em busca de um emprego. Meu futuro está no emprego. O que eu preciso para chegar até ele? Conhecimento, força de vontade, perseverança e atitude. Pega as coisas que você faz para ir em busca do emprego. Chega até o emprego. Pesque o emprego. Mantenha o emprego. Que desse emprego você vai trazer os peixes. Desse emprego você vai conseguir conquistar e comprar as coisas da terra, as macumbas da terra que vocês tanto gostam. Você vai ter condição de comprar um mito e água para mim. Isso mesmo. E vão viver todos da forma que tem que ser vivida, conforme a lei superior, assim determina para a vida. Eu falo demais, mano. Não, mas é. Precisa. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Você, eu te fiz chorar, sabe? Como você chora, você? A mãe Iemanjá tem uma lenda que diz que o mar foi feito pelas lágrimas da mãe Iemanjá. Se você fizer um mar aqui, o mar que eu vou fazer é pescar com você. Parente, eu sou isso hoje. O senhor não perde a oportunidade. Tem que pôr em prática os ensinamentos que tem. Mas eu amo o rosto. É verdade. Sim, sim. Leva isso pra ver. Eu acompanho você nesse grande barco que você chama de vida. Mano, eu preciso ir. Então, posso lhe dar um abraço aí? Pode. Obrigado, mano. Você não tem que agradecer, o serviço não acabou, mano. Ó, oh, tá começando? A empreitada está só começando contigo. É. Graças a Deus. Vamos trabalhar, né? E temos dois trabalhos. Eu continuo meu trabalho aqui, você continua seu trabalho aí. A Sereia continua seu trabalho aí. O seu irmão. Uma grande vara, né? Ó. Oh. Qual é que é o fundamento dessa vara, seu Martinho? Foi sem querer. Tem que falar, mano? Não, mas eu digo. É uma ferramenta de trabalho, mano. Uma ferramenta? Isso aqui em vida eu usei. Uhum. Pô, era, não era bem assim, então. Mas. Mano, toda entidade tem uma ferramenta de trabalho. Uhum. É isso? Sim. Isso é uma simplicidade. Nunca tive luxo, pra que eu vou ter luxo agora, mano? Eu poderia ter remo, eu poderia ter tudo, mano. Não preciso. Eu não vou pescar, de fato, um peixe. Quando eu pesquei sem vara nenhuma. Sabe com o que eu pesquei? Fé. Você quer conquistar coisa? Use sua fé, ao seu favor. Isso aqui não é ferramenta de trabalho, mas representatividade do que é. Cada um de vocês tem a sua fé, sua atitude, São perseverança, que sem isso não vai. E o essencial, que são três palavras. Aparência, sorriso. Eu de fato preciso ir, irmão. Graças a Deus. Seu Martim, eu posso fazer só um adendo? Pode. Aparência, sorriso e elogio, né? Forma a palavra axé, axé em urubá. Ah, é. Olha, você viu que é só? Sim. Macumbeira é. Bota uma oportunidade, já bota macumba. É igual o nome, já você falou, tem que falar um pouco. Jesus. Tira o primeiro. Tira. O que fica? Aparência, sorriso e elogio. Escreve Jesus. Uhum. Palavra. Tira o primeiro. J. Tira o último. S. O que, que sobra? Jesus. Ah. A minha foi também. Perfeito. Sabe, seu Martim Pescador? O barco virou de mar adentro, o barco virou de mar. Bate palma, minha gente, seu Martim já vai embora. Então, vocês podem seguir o barco. Minha gente, seu Martim já vai embora. O barco virou de mar adentro, o barco virou. De mara, bate palma, minha gente, seu Martim já vai embora. Bate palma, minha gente, seu Martim já foi embora. Graças a Deus. Sim. Graças a Deus. Pai Adriano de Ogum. Isso. Graças a Deus, muito obrigado, tá? Pelo trabalho realizado aqui na sua casa. Como chama de novo aqui o terreiro? Tenda de Umbanda, Umbeira-Mar, Cacique Pena Branca e Mestre Zé Pelinho. Graças a Deus. E agradeço esse trabalho com o pescador. E como que foi para o senhor? Como é que é? Como é que ele trabalha no aparelho? Porque agora isso muito me interessa. Comigo. É, tem horas que ele me deixa bêbado, mesmo se você der água para ele. Ah. Já teve vezes na gira de minha voz ter, mesmo ele já ter ido embora, e algumas pessoas acharem que eu estava alcoolizado, de fato. E estava mesmo. De água. Que de água, sim, ele. Mas é o mistério dele. É, isso faz parte dele. Sim, ele, sim. É, ele deixa... Ele não me deixa com dores no corpo. Claro. Não é dor que ele me deixa. Mas ele me deixa assim com uma calmaria, assim como se tivesse passado uma tempestade, não vem a bonança normalmente. Uhum. Então essa calmaria, ele me deixa isso. Ele me deixa com muita garra para lutar por alguma coisa que naquele momento ainda não sei o que é. Uhum. Vontade de fazer alguma coisa sem saber ainda o que é. Assim, preciso fazer alguma coisa para mudar algo. Até então eu ainda não sei o que é. Até isso, não sei se é uma euforia também, não sei se é uma euforia, de querer fazer alguma coisa. Olha. É, seja ela de ajudar alguém, seja ela de para benefício próprio, de ter que fazer alguma coisa, eu fico eufórico. E na maioria das vezes eu me deixo um pouco bêbado, mesmo não tendo ingerido nada alcoólico. E essa história de ele pegar o médium de supetão a primeira vez, deu uma ideia aí, aconteceu assim com o senhor? No começo? Olha, porque assim, ele é meio imprevisível. Então. O seu Martim, ele é meio imprevisível. Uhum. Eu digo isso porque, por exemplo, às vezes tem uma gira de caboclo. Caboclo vai embora e eu já começo a sentir a radiação dele sem ter preparado, sem ele ter avisado nada. E as pessoas vão perguntar, e esse tá bem? Eu falei, olha, bem eu tô, mas tem alguém se aproximando, eu já sei que é ele. E aí muitas vezes ele já me pega, e assim é meio de sopetão mesmo. É. A não ser que eu venha preparado para ele. Isso. Se eu venha preparado para ele, aí já é diferente. Sim. A forma que ele faz a incorporação em mim torna-se diferente. Porque eu já estou preparado por aquela energia. Sim. Só que ele nunca vem tipo, só para fazer uma festa, fazer um auê. Que tem vezes que ele vem, não fica muito tempo, só dá um recadinho e já vai embora. Porque ele gosta de estar em todas as giras, para que ele possa aprender cada vez mais com as entidades. Sim. Teve até uma época em que ele ficou meio que recolhido de o boiadeiro ter que doutrinar ele. O boiadeiro realmente é mais bruto, né? É. Então ele teve que ter uma doutrina de comparecer, mesmo sem incorporação, em todas as giras, para ele pegar o modo de se trabalhar da casa. Porque aqui quem dá as doutrinas também é o boiadeiro, ele dá a doutrina para as entidades, como deve ser trabalhado. Isso. Não é porque eu sou um zelador, um pai santo, que as minhas entidades são perfeitas, lindas e maravilhosas, e que não tem que ser aprendido nada. Eu acho que todo médium em si, médium, falou médium, algo você tem que aprender, uma doutrina maior você tem que ter. Sim. Suas entidades, ou perante as pessoas que convivem com você, você tem que ter um aprendizado. Cada entidade nova, você tem um aprendizado. Sim. E depois o seu Martim, ele passou um tempo recolhido também com o seu Tata, para que ele aprendesse umas coisas que o seu Tata queria ensinar para ele. Que legal. E ele é muito humilde, hein? Tem que aceitar ser. E tudo isso. Sim, sim. É. Porque acho que uma entidade, para eu querer te ajudar, para uma entidade querer te ajudar, nossa, ele tem que ter passado por coisas, isso. Ele tem que ter aprendido alguma coisa para te trazer uma palavra melhor. Sim. Então eu acho que a humildade das entidades, seja ela qual for, tem que ser sempre. Sim. Como é que eu vou te ensinar o que é ser humilde se eu não sei? Claro que sim. E aderiu ali o mistério do boiadeiro e o mistério, sim, do seu Tata. Sim. Claro. Como um aprendizado para ele. Olha, Dani. Isso agrega para mim. Oh. Porque ele vai trazer benefícios para mim também. Sim. Não só os consulentes, mas para mim também. Para que ele acaba me ensinando. Ele filtra, né, um pouco do boiadeiro, do seu Tata, e passa para mim. Ó, esse conhecimento agora está assim. Graças a Deus. O médium tem que estar em constante aprendizado, para não ficar estagnado numa coisa só. Ah, não é. É só isso e pronto, acabou. Não. Porque a vida não é só isso. Nossa. Cada dia a gente aprende coisas novas. Graças a Deus. Então, finalizando o trabalho aqui do dia, explica para a gente por que o senhor aceitou participar como médium intermediando um contato dentro do diálogo com os espíritos. Porque eu justamente acredito que todo conhecimento tem que ser compartilhado. Certo. Isso não tem que ser compartilhado somente para os médiuns da minha casa. Mesmo porque médiuns da minha casa podem um dia ir para uma outra casa e ele saiu com ensinamento. Isso. Então, todo ensinamento deve ser compartilhado. Cabe às pessoas filtrarem o que é importante para ele com a verdade que ele já carrega. Isso vai agregar valores a todos os médiuns que querem, de fato, aprender alguma coisa. Graças a Deus. Muito obrigado por tudo. Bom dia, você tem que agradecer. Louvado seja. A partir desse dia, eu passei a ser conhecido como Martim. Ou pescador. Eu não sou marinheiro. Eu sou pescador. Sabe qual é a diferença de pescador e marinheiro? Esses pontos da terra é bonito. Esses pontos da terra. Marinheiro é o que vive nos barcos grandes. Meu barco é pequeno. Ah. História, se não tem amor, não é uma história. Sabia disso, mano? Nem que seja o amor por você mesmo. Se você não se amar, mano, como é que você espera que os outros gostem? Você sabe quais são as três coisas primordiais para a vida de um ser humano quando você está vivendo em sociedade? Aparência, sorriso e elogio.